Tu pode desistir, negra si. A vida às vezes cala e faz refletir. Aí, Nitro D, deixo meu salve aqui a todos os guerreiros de fé. Valeu pelo convite. Na vida não foi nada em vão, não, nada à toa, não, não gosto de contradição. Vida às vezes cala e me faz refletir. O que é que se precisa pra ser mais feliz? Não gasto energia em cima de ilusão. O meu espaço não entrego, não. Quem disse que não pode, ainda dá pra nascer. Além da selva mata, vou sobreviver. Talvez minhas ideias sejam contrárias às suas, ou talvez meu ponto de vista relate só parte das ruas. Mas aí, o que eu quero é completar, acrescentar, contribuir. Tive recurso pra falar, tive gente pra me ouvir. Tive direito como poucos. Falo de um povo que passa a vida no sufoco, louco pra estourar. Não é por nada, não é preciso representar. Organizei meu pensamento, pus em prática objetivos. Fui atrás, me informei, li um livro. Dia a dia, conclusão. Já dá pra saber quem é bom ou não. Não tiro onda, faço a minha. Acumulo experiências, dou valor à minha vida, família, minha mulher, minha tento filha. Tento viver dignidade, tenho sede de igualdade. Só qual o limite da minha liberdade? Eu vou viver até que idade? É bom saber jogar, quem dá as cartas é a minha vontade. Pode crer, mano, responsabilidade. Nunca foi viagem, nunca foi viagem. Passei na vida, não foi nada em vão, não. Nada à toa, não, não gosto de contradição. Muitas vezes cala e me faz refletir. O que é que se precisa pra ser mais feliz? Não gasto energia em cima de ilusão. O meu espaço não entrego, não. Quem disse que não pode, ainda dá pra nascer. Além da selva mata, vou sobreviver. É isso aí, Nitro D, não desistir ou persistir. A vida não tá fácil nem pra mim, nem pra ti. Agradece, não me esquece, a Deus que te conhece. Ele que me ensinou que o respeito prevalece. Eu passei o que passei, vivi o que vivi. Mas é na fé, na responsa, firme e forte eu tô aqui. Confiante do que eu faço, não tenho medo da luta. Eu sigo só no passo a passo, não disfarço, não fracasso. Faço a correria conquistando o meu espaço. A vida aqui é curta, não reclama, vai à luta. Anda pelo certo, corre atrás da vida justa. Reflete no passado, no presente, no futuro. Deixa lá pra trás o lado foda, obscuro. Tu sabe quem tu é, quem tu foi e quem será. Tenta melhorar, conquistar, alcançar. Aí guerreiro, sou mais tu nessa luta. É, mas quem tem grana tem poder. Sem o troco como viver, a meta é que nunca se render. O dinheiro surge em volta de você, porém quem faz a quebrada ser respeitada é quem faz parte dela. Mas nunca vire as costas sem entregar jamais. Sem bem, parece que o sol aqui não brilha pra ninguém. Tem muito mano que encheu o saco de ser só um Zé. Quer ir bem mais além do sistema, menos um refém. Diga quem vem, consegui no olho sem medir consequência. Ou diga quem vem, mantendo só a aparência. Aqui a revolta vem bem diante da adolescência. Sim, nossa permanência, sempre nas mãos de Deus. Vários já se foram, vários manos meus. Não tem cura, trancaram nossa gente numa cela suja. Confinaram nosso povo a uma merda que nunca muda. Quem se preocupa em dar uma ajuda, estender a mão. Resgatar mais um irmão da exclusão, sem pagar pau pros grandão. Eu sei que no poder só tem um aí, irmão. Daqui vem parte da revolução. Grafite, break, rap, de marginal a cidadão. Fora da prisão, democratização da informação. Só conferir, há diversos guerreiros por aqui. Nitro D, Negra C, Tonho Croco, vão aí. Eu sei que o que passei na vida não foi nada em vão, não. Nada à toa, não, não gosto de contradição. A vida às vezes cala e me faz refletir. O que é que se precisa pra ser mais feliz?